quem bato que rebolado da cabeça até o pé. Rebola a bola, prende a bata no botão. Rebola a bola morena que eu te dou meu coração. Eu vi um papo em papa nem papa dela, outro papo em papo usado de uma papa de fubá. E o papo pipo a papa papa amarela no papo do papo em papo que papo lá na mapá. E quando eu disse ao papa que o papo em papa, meu papa teve um desmaio porque o papo era papão. E eu fiquei todo mundo papo no mês tapa quando eu escuto um papagaio que dizer papa papagão. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é. Um batuque rebolado da cabeça até o pé, pé, pé. Rebola a bola, prende a bata no botão. Rebola a bola morena que eu te dou meu coração. E eu não quis mais saber de ver o papo que de papo numa pipa na papada sem papo. E é por isso que os meus olhos logo eu tapo quando eu vejo um tripotipo papapai ou papavô. E que se cubra o capeta de uma capa que se atreve na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo pipa pipa pipa pipa pipa pipa pipa andar em paz. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é. Um batuque rebolado da cabeça até o pé pé pé. Rebola a bola, prende a pata no botão. Rebola a bola morena que eu te dou meu coração. Eu vi um papo em papa nem papa dela, outro papo em papo sada de uma papa de fubá. E o papo pipo a papa papa amarela no papo do papo em papo que papo lá na mapá. E quando eu disse ao papa que papo papa, meu papa teve um desmaio porque o papo era papão. E eu fiquei como um papo numa estapa quando escuto o papagaio que dizia papagão. E que se curva o capeta de uma capa que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o pipo pipo papa pança papa pança papa pança dar em paz. E eu não quis mais saber de ter o papo que de papo numa pipa na papada se papou. E é por isso que os meus olhos logo tapam quando eu vejo um tipo tipo papapai por favor.